Super Manhã da Ouro. Companhia para você e sua família. Você está ouvindo Rádio Ouro Verde AM. Ondas médias em 1390 kHz. ZYL 358. Estúdios localizados na Avenida Zezé Amaral 180, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Ouro Verde AM, a rádio do povo. Aqui nos 1390 kHz você tem Super Manhã da Ouro. Olá, meus amigos e minhas amigas de São Sebastião do Paraíso e de toda a nossa região. São 8 horas e 3 minutos, 8 e 3. Um ótimo dia para você, meu amigo. Um ótimo dia para você, minha amiga. A partir de agora, nós estamos juntos aqui na Super Manhã da Ouro. Muita música, muita informação, prestação de serviço e a sua participação, é claro, que é o mais importante aqui do nosso programa. 3531-4343 é o telefone do sucesso que a partir de agora está à sua disposição. Tá bom? Deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Matheus Freitas e a partir de hoje nós temos um encontro marcado aqui nos 1390 kHz da Rádio Ouro Verde, a Rádio do Povo. Está no ar a manhã mais completa e mais gostosa do seu rádio. Está no ar a nossa Super Manhã da Ouro. Bom dia! Ligue e participe da programação Ouro Verde. 35-3531-4343. Valeu, eu quero você fazendo a festa junto comigo. Agora são 8 horas e 4 minutos. 8 e 4. Você está ouvindo Super Manhã da Ouro. João Paulo e Daniel, abre essa manhã de segunda-feira, dia 3 de setembro. Te amo cada vez mais. Sejam todos muito bem-vindos à Super Manhã da Ouro. Bom dia! Olha aí que música bonita, né? Que música gostosa pra gente começar bem a semana. São 8 horas e 9 minutos, 8 e 9, João Paulo e Daniel. E esse grande sucesso, Te Amo Cada Vez Mais. Muito bem! Olha, vamos então dar continuidade aqui à Super Manhã da Ouro e eu quero você ligando e participando junto comigo. Você está ouvindo Super Manhã da Ouro. 3531-4343 é a nossa linha do sucesso que está liberada à sua disposição. Tá para você estar pedindo sua música, para estar mandando seu bom dia. Alô, galera de toda a nossa região sintonizada aqui na Ouro Verde AM 1390 kHz. Abração também a toda a galera que nos acompanha através da internet. É, a galerinha que tá curtindo a gente na net, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Vem comigo, eu quero ser a sua companhia nessa manhã de segunda-feira. Agora, continuando nesse clima gostoso, Roupa Nova, às 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, A Força do Amor. Ligue e participe. 3531-4343. O telefone preferido do povo paraisense. Isso aí, não só do povo paraisense, mas também de toda a nossa região, que nesse momento se encontra sintonizado aqui nos 1390 kHz da nossa Ouro Verde AM. São 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Eu quero mandar um bom dia lá para as minhas amigas lá em Fortaleza de Minas, que já estão sintonizados, já encontraram a gente por lá. Quero mandar um abração carinhoso lá para a Cacilda, ela que está na sintonia acompanhando o nosso programa através dos 1390 da Ouro Verde AM. Essa rádio que é um grande sucesso, é a rádio que está no nosso coração, não é isso? Então, ó, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu vou tocar a música que a Cacilda pediu aqui no nosso programa. E você tá esperando o quê? Liga pra cá você também no 3531-4343. Pede também a sua música, manda o seu alô, manda o seu bom dia. Participa com a gente. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a gente vai estar jogando no ar a enquete do dia. Tá? E essa enquete hoje é direcionada a você, minha amiga dona de casa. Então não perca, não saia daí. São 8 horas 15 minutos, 8 e 15, eu volto já. Todo mundo ouve 1390 kHz. Super Manhã da Ouro. Companhia para você e sua família. É isso aí, minha gente. Eu quero ser a sua companhia nessa manhã, segunda-feira, dia 3 de setembro. São 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. Deixa eu conversar agora com você, minha amiga dona de casa. Vamos para nossa pesquisa do dia. A pesquisa do dia. Muito bem, vamos estar lançando agora a nossa enquete. Eu quero você ligando e participando junto comigo, respondendo a nossa enquete através do 3531-4343. Tá bom? Anotou o telefone aí? Anote 3531-4343 para você que está ouvindo a gente na zona rural, você de toda a nossa região nos acompanhando. Então, a nossa pesquisa de hoje, dessa segunda-feira, é para você, minha amiga dona de casa. Que tipo de acidente doméstico acontece mais com você? É, queimadura com vapor? Queimadura com óleo? Ferimentos com objetos cortantes? Aí é a nossa enquete de hoje. Que tipo de acidente doméstico acontece mais com você, tá? Então liga pra cá pra gente ver qual tipo de acidente doméstico que mais acontece com as nossas queridas amigas donas de casa. E a partir dessa pesquisa, a gente pode estar fazendo uma pesquisa aqui também e buscando para você algumas dicas de como você está evitando esses acidentes domésticos que, na maioria das vezes, eles são inevitáveis. 8 horas, 18 minutos, 8 e 18. Que tipo de acidente doméstico acontece mais com você? Queimadura com vapor? Queimadura com óleo? Ferimentos com objetos cortantes? Essa é a nossa enquete de hoje. Liga pra cá e participa. 3531-4343. A pesquisa do dia. Muito bem, o nosso programa continua. Eu vou atender a minha amiga, a Cacilda, que está ouvindo a gente lá em Fortaleza de Minas, lá na minha terra, né? Um abraço para toda a galera lá de Fortaleza de Minas. A Cacilda está mandando bom dia lá para o marido Antônio, para a Sandra. Alô, Sandra! Abração para você, viu? Para a Sandra, para o Simon, para a Jéssica, também lá para o meu amigo Vandeir, que está curtindo também o nosso programa. Muito obrigado aí pela audiência do povo amigo lá de Fortaleza de Minas, que nos acompanha. A Cacilda já acompanha o nosso programa, ó, há muito, muito tempo, né? Nós temos aí uma bagagenzinha já de rádio. Então, hoje, na estreia, a Cacilda já encontrou a gente por lá e já está ouvindo. E quero convidar você que está ouvindo o nosso programa agora para ser um multiplicador de audiência. Como é que funciona isso, Matheus? Me explica melhor. É o seguinte, é você que está me ouvindo nesse momento, tá? Convida um amigo para ouvir o nosso programa também. Você que vai trabalhar e daqui a pouquinho vai para o seu trabalho. Ou então você que está no trabalho, chega em casa, convida aí o pessoal da família para ouvir o nosso programa. Para que cada dia mais a nossa audiência cresça e para que a gente possa estar fazendo um programa gostoso, bem alegre, bem descontraído, do jeito que você gosta. Eu quero que a Super Manhã da Ouro tenha a sua cara. E para isso, eu vou precisar que você seja o nosso multiplicador de audiência. Vai para o trabalho, chega lá na empresa e fala assim, ó, vamos sintonizar aqui na Ouro Verde que tem um programa bacana lá agora. É isso aí. Então, vamos multiplicar a nossa audiência para que o programa possa crescer cada vez mais e cada vez mais ter a cara do nosso povo paraisense e de toda a nossa região. 8h20. Alô, Cacilda, a música que você pediu tá aí, ó. É Agenda Rabiscada, Cleiton e Camargo. 8h20. Bom dia! Bom dia, 8 horas 24 minutos, 8h24, essa é a Super Manhã da Ouro, eu sou Matheus Freitas e até 11h30 da manhã nós estamos juntos numa só sintonia da alegria, sintonia da amizade, é os 1390 kHz da nossa rádio Ouro Verde AM, transmitindo de São Sebastião do Paraíso para toda a região. 3531-4343 é o telefone do sucesso. Pra você tá ligando, tá pedindo a sua música, tá proseando um pouquinho com a gente. São 8 horas e 25 minutos, 8h25. E olha, daqui a pouquinho eu vou estar passando pra você as previsões astrológicas da manhã de hoje, tá? Vou estar passando informação também, tem muita coisa bacana. E a enquete continua. Que tipo de acidente doméstico acontece mais com você? Hein, minha amiga dona de casa? Hein, você que está me ouvindo nesse momento, que tipo de acidente doméstico acontece mais com você? qual é aquele acidente mais frequente? A queimadura com vapor, queimadura com óleo, ferimento com objetos cortantes. Através da nossa enquete de hoje, nós vamos estar buscando dicas para estar passando para você no programa, para que você evite esses acidentes, tá? Então, participe da nossa enquete no 3531-4343, aqui na Super Manhã da Ouro. Conferindo a hora certa, 8 horas 26 minutos, 8h26. A Rádio Ouro Verde apresentou... Ah, meu Deus do céu! Vamos continuar aqui o nosso programa, trazendo agora o sucesso do Amado Batista, com o som do grande compositor Edelson Moura, Chance. Super Manhã da Ouro. Bom dia! Agora são 11h30 minutos, 8h30. Sejam todos muito bem-vindos. Ligou seu rádio agora? Participe do nosso programa. 3531-4343 é o telefone do sucesso. É o telefone onde você liga, escolhe a sua música preferida, manda aquele alusão, aquele bom dia para quem você quiser. Tá bom? Um abraço para você que nesse momento está no seu trabalho acompanhando o nosso programa. A galera das fazendas, sítios e chácaras e de toda a nossa região acompanhando os 1390 kHz na Super Manhã da Ouro. E claro, não esquecendo nunca dos meus amigos da internet. É isso aí, a galera que acompanha o nosso programa também pela net. Muito obrigado pela audiência, hein? Hoje, manhã de segunda-feira, dia 3 do 9. A semana é mais curta, hein? Essa semana é mais curta. Sexta-feira tem feriado. Ô, coisa boa! 8h30 de boa! Vamos seguindo então, trazendo agora, pra gente recordar, pra matar a saudade, lá do fundão do baú, o Dominó, P da Vida. Rádio Ouro Verde, a emoção do seu rádio. Estamos de volta com Super Manhã da Ouro. É isso aí, é festa, é alegria, muita música bonita no seu rádio. E a Super Manhã da Ouro continue. Para ficar melhor ainda, eu quero que você ligue e participe com a gente no 3531-4343. Super Manhã da Ouro, companhia para você e sua família. É isso aí, tá chegando aqui de abelha, peito aberto. 8 horas 36 minutos, 8h36. Bom dia! Super Manhã da Ouro, pra você começar bem o seu dia. Bom dia, são 8 horas e 39 minutos, 8h39, aqui na Super Manhã da Ouro. O pessoal já tá participando aqui da nossa pesquisa, então falta só você, hein, minha amiga? Vamos fazer hoje uma enquete, estamos já fazendo, aliás, uma enquete muito bacana. Que tipo de acidente doméstico acontece mais com você? Minha amiga dona de casa, pode ser um acidente também no trabalho, né? Então, através dessa pesquisa, nós vamos estar fazendo uma outra pesquisa do lado de cá do rádio para a gente trazer algumas dicas para você no nosso programa, para que você possa estar evitando esses acidentes. Que tipo de acidente doméstico acontece mais com você? É a queimadura com vapor? A queimadura com óleo? Ferimentos com objetos cortantes? Alguma coisa do tipo? Liga para cá, 3531-4343. Que tipo de acidente doméstico acontece mais com você? Faltando agora 20 minutos para as 9 horas da manhã, 20 para as 9, vamos relembrar o sucesso do KLB a cada 10 palavras. É isso aí, são 8 horas e 43 minutos, 8h43. Você está ouvindo Super Manhã da Ouro. E o sucesso continua, tá chegando o Chitãozinho e Chororó, aqui na Super Manhã da Ouro. Alô? Alô? Durante todo o dia, a Rádio Ouro Verde deixa você informado com as notícias de Minas, Brasil e do mundo. Se liga aqui. Ouro Verde e Rede Itaçati. Muito bem, é uma rádio completinha para você. 8 horas e 47 minutos, 8h47, a gente vai pro intervalo, mas é rapidão, já já a gente volta. Já já, voltamos com Super Manhã da Ouro. Bom dia. É isso aí, são 8 horas e 49 minutos, 8h49, nós começamos bem o seu dia, trazendo muita música, informação, prestação de serviço, utilidade pública e, claro, a sua participação pelo 3531-4343. São 8:49, 8:49. O dia de hoje na história, fatos e acontecimentos que marcaram o dia de hoje. Agora sim, né? O locutor tá atropelando a vinheta aqui. São 8:49, 8:49. Dia 3 de setembro de 1783. Olha só, antigo essa, hein? Nova nação em Paris, na França. É isso aí, Estados Unidos e Grã-Bretanha assinam o Tratado de Paris, que encerra a Guerra de Independência Americana, iniciada 8 anos antes. No documento, os britânicos reconhecem a autonomia de 13 colônias e definem o território do novo país. Já em 1991, o cientista ítalo-americano Frank Capra, diretor de A Felicidade Não Se Compra, morre na Califórnia aos 94 anos. Em 1996, os Estados Unidos lançam os ataques com 44 mísseis Tomahawk contra alvos militares no Iraque, em represália pela intervenção anticurda iraquiana na zona de exclusão. Esses foram os fatos que marcaram o dia 3 de setembro na história. 8:50, 8:50. Bom dia! Muito bem! O dia de hoje na história, trazendo para você todos os fatos que foram destaque na nossa história no dia de 3 de setembro. Tá bom? Vamos então continuar com a Super Manhã da Ouro. 8:51. Bom dia! O dia de hoje na história. Aqui, nos 1390 kHz, você tem Super Manhã da Ouro. E na Super Manhã da Ouro você tem muita alegria, muita música bonita, muita informação, entretenimento e muito mais. 3531-4343 é o nosso telefone que está liberado para você à sua disposição. Estamos até 11h30 da manhã no seu rádio, trazendo o programa super alegre, super animado, e eu quero você junto comigo, ligando e participando, fazendo com que o programa fique ainda melhor, hein? 8:51, 8:51, na Super Manhã da Ouro. Bom dia! Super Manhã da Ouro, para você começar bem o seu dia. Vanessa Camargo abrindo mais um bloco musical com a música Tanta Saudade. Você está ouvindo Super Manhã da Ouro. Bom dia, agora são 8:55, 8:55. Super Manhã da Ouro. Companhia para você e sua família. João Bosco e Vinícius cantando Larguei de Ser Besta. Faltando 5 para as 9. Bom dia. Super Manhã da Ouro. Companhia para você e sua família. Bom dia! Agora são 8:59, 8:59 aqui na Super Manhã da Ouro. E fechando mais um bloco musical, eu trago o Gian Giovanni. 9:02, 9:02 é o sucesso do Gian Giovanni aqui na Super Manhã da Ouro. Mil corações, né? 2 é muito pouco. 9:02, 9:02. Aqui na Super Manhã da Ouro, você sempre muito bem informado. Música, informação, prestação de serviço, entretenimento e muito mais para você. Você está ouvindo Super Manhã da Ouro. Em todos os cantos da cidade, trazendo a melhor informação. Sempre em primeira mão. Plantão Ouro Verde, a rádio do povo. 9:03, 9:03, aqui na Ouro Verde, na Super Manhã da Ouro. A vacinação contra a raiva tem início em São Sebastião do Paraíso, hein? A vacinação antirrábica para cães e gatos tem início hoje, segunda-feira, dia 3, aqui em São Sebastião do Paraíso. Durante a campanha, a prefeitura vai potencializar a captura de animais abandonados nas ruas. As primeiras doses antirrábicas começarão a ser aplicadas hoje, segunda-feira, no bairro rural Morro Vermelho. Alô, pessoal aí do Morro Vermelho, ouvindo a Rádio Ouro Verde, a vacinação, as primeiras doses da vacinação antirrábica começarão a ser aplicadas hoje aí no bairro rural Morro Vermelho, hein? Durante todo o mês, o Departamento de Controle de Zoonose e também o governo estadual esperam imunizar cerca de 9 mil animais domésticos em todo o município. Para a realização desse trabalho, funcionários do controle de zoonose percorrerão 90% da zona rural até o final do mês de setembro. Já na região urbana, a campanha se concentrará em dois sábados do mês. No dia 15, serão vacinados animais de moradores do centro e também das regiões mais baixas da cidade. Já no dia 22, a ação será realizada nos bairros da parte alta de São Sebastião do Paraíso. A maioria das unidades de saúde, das unidades de saúde da família, algumas escolas estaduais, além da sede do Corpo de Bombeiros, servirão como postos de vacinação. Então, tem início hoje, aqui em São Sebastião do Paraíso, a vacinação antirrábica. Então, o pessoal vai começar lá pelo bairro rural Morro Vermelho. E trazendo mais informação para você, agora são 9 horas e 5 minutos, 9 e 5, adolescente mata a namorada brincando de roleta russa. A jovem, que tinha apenas 20 anos, estava grávida do rapaz. Um adolescente de 15 anos matou a namorada na manhã deste domingo em Boa Esperança, Minas Gerais. E de acordo com a Polícia Civil, a versão relatada pelo menor é de que ele estaria brincando de roleta russa e a arma disparou, acertando a cabeça da jovem. Ela tinha 20 anos e estava grávida. E ainda segundo a polícia, a menor havia colocado 4 balas no revólver calibre 32, quando no perigoso jogo é colocado apenas uma bala no tambor da arma. A jovem era mãe de outras 4 crianças e, segundo o relato da família da jovem à polícia, o adolescente, seria o pai do bebê. A moça, ela foi encaminhada para o Hospital Alzira Vilano, em Alfenas, e em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde. O menor foi encaminhado para uma unidade para menores em Candeias, Minas Gerais, onde, ainda de acordo com a Polícia Civil, permanecerá por 40 dias. Então, essa brincadeira sem graça, pode-se dizer assim, mais uma vez, não deu certo. Esses foram os destaques do primeiro plantão da Ouro aqui na Supermanhã da Ouro, ok? A qualquer momento a gente volta trazendo mais informação para você, nosso ouvinte de São Sebastião do Paraíso e de toda a nossa região, que sintonizado aqui nos 1390 kHz, fica sempre muito bem informado. 9 horas e 6 minutos, 9 e 6. A informação do jeito que você gosta de ouvir, falando a língua do povo, trazendo a notícia na hora em que ela acontece. Plantão Ouro Verde. Você está ouvindo Rádio Ouro Verde AM, ondas médias em 1390 kHz, ZYL 358, todos localizados na Avenida Zezé Amaral 180, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Ouro Verde AM, a rádio do povo. Você está ouvindo Super Manhã da Ouro. Bom dia, são 9 horas e 8 minutos, 9 e 8, ligou seu rádio agora, seja bem-vindo a Super Manhã da Ouro. 3531-4343 está liberado à sua disposição para você participar com a gente aqui do nosso programa. Todo mundo ouve 1390 kHz. Estamos de volta com Super Manhã da Ouro. Muito bem, se você é uma daquelas que gosta de acompanhar as previsões astrológicas aí no seu trabalho, ou então você fica esperando as previsões astrológicas para expor aí, você gosta de acompanhar o que os astros revelam para o seu signo? Então, tá na hora. Vamos agora conferir as previsões astrológicas aqui na Manhã da Ouro. Agora são 9 horas e 9 minutos, 9 e 9. Nós vamos agora falar com os signos de Áries, Touro e Gêmeos. O que dizem os astros para Áries? Áries e Gêmeos. Áries. Signo de Áries é de 21 do 3 até o dia 20 do 4. Se você tem algum problema e não consegue resolvê-lo, tente enxergá-lo de outros ângulos ou então peça ajuda. No trabalho, demonstre sua competência e o seu poder de concentração. Atuar em equipe será o seu melhor trunfo para hoje. Atuar em equipe será o melhor a fazer. É melhor assim do que fazer as coisas sozinha, tá? É boa semana para cuidar mais de si, da sua saúde e também do seu bem-estar. Falei com o signo de Áries, agora falo com você do signo de Touro. Touro. Touro é de 21 do 4 até 21 do 5. Se você está precisando de uma grana extra, poderá encontrar um jeito alternativo de aumentar a sua renda. Outra forma será mostrar o seu valor ao chefe se você quiser uma melhor posição e até um aumento salarial. Em família, receberá o apoio que você precisa, mas precisará ter mais paciência com os mais jovens. Tá bom, Touro? Falo agora com você que é do signo de Gêmeos. Gêmeos. Olha, Gêmeos, é de 21 do 5 até 20 do 6. Você terá que enfrentar alguns desafios no trabalho. Não desanime ao deparar-se com algo novo a aprender. Será para o seu crescimento profissional. Então, mostre todo o seu empenho. Contato com chefes ou superiores estará favorecido nessa manhã, hein, Gêmeos? Procure se organizar para atender às necessidades familiares. Falei com os signos de Áries, Touro e Gêmeos. Daqui a pouquinho falo também com o signo de Câncer, Leão e Virgem. Horóscopo do dia. A Rádio do Povo, 9 horas e 11 minutos, 9 e 11. Super Manhã da Ouro, pra você começar bem o seu dia. É isso aí, pra gente ficar ainda melhor. Liga pra cá no 3531-4343, participa com a gente, pede sua música, manda o seu alô. Fique à vontade aqui na Super Manhã da Ouro, 9 e 11, bom dia. Olha aí, que saudade, hein? Que sucesso, João Paulo e Daniel, a culpa é sua. Agora são 9h15, bom dia. Você está ouvindo Super Manhã da Ouro. Muito bem, 9 horas 15 minutos, 9h15. Depois do intervalo, nós vamos ouvir essa moda aí do Marcos Roberto, que é pra gente matar a saudade. Daqui a pouquinho eu vou achar ela de novo aqui pra gente tocar. Mas agora nós vamos pro intervalo rapidão e já eu volto. Eita, 9h15, bom dia! Manhã, 1290 é aqui. Rádio Ouro Verde AM, a melhor programação para começar bem o seu dia. Todo mundo ouve, 1390 kHz. Estamos de volta com Super Manhã da Ouro. Bom dia para você, agora são 9 horas e 18 minutos, 9h18 na Super Manhã da Ouro. Muito bem, vamos agora ao nosso horóscopo do dia. Conferir o que os astros revelam para você, nosso amigo, nossa amiga, dos signos de Câncer, Leão e Virgem. O que dizem os astros para Câncer, Leão e Virgem? Câncer. Bom dia para você do signo de Câncer. Boas vibrações para você. O momento é ótimo para expandir as suas áreas de atuação profissional.